olha para mim, Senhor. Olha por todos nós que aqui estamos e louvamos. Vamos cantar juntos, bem bonito. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, da figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha, mais uma vez, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, da figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor. De novo. Olha pra mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso do teu olhar. Agora eu quero ouvir vocês cantando. Tá bonito. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, juntos. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, implorando a Deus. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Olha por esse meu irmão, Senhor. Olha pra mim. Olha por todos os teus filhos amados. Amém.